despenseiro das memórias tristes. Tem que ser guerreiro entre o caos, pânico, revolta e desespero. Aqui começa a trajetória, entre espinhos também rosas. Que em questão de tempo a beleza vai embora. Os leões em volta não tem misericórdia. Na persistência, na bota não vigiou, é roça. Ó Senhor, dominador de todo o universo, há tempo era pra ser penito. O inferno, quanto choro, desgosto, orações a meu favor, da minha mãe, mulher, família, pra quem sobrou a dor. Livre, sim, mas somente a matéria, espírito e alma aprisionado numa cela. Eu mergulhei no crime, só sobra quem não falha, não ramela, não paga daquele jeito sem mancada. As quantas vezes precisa pra perdão, infelizmente tá no pente das quadrados, canhão. Vou na corça, direto pra SC, nas mãos de Deus entre morrer e sobreviver. Se lá do céu foi estendido a mão gigante de Jesus Cristo pra dar mais uma chance. Mais um rapaz comum que aprendendo com a vida, os truta que se levantava no corre assistia, observando com a corda no pescoço, os patrício montado enquanto tava no sufoco. Sempre assim, quanto se iludiu, pensou que é brincadeira. O crime não é creme, é coisa séria. Se afundando no mar da vida, no meu ponto de vista. Desce uma cota boa, vai começar, essa é a saída. A evolução de qualquer coisa é o tempo, ele passou. E logo veio carro, dinheiro, preocupação também. Fica ligeiro, faz parte de tudo isso. Lembranças do meu êxodo, das consequências que vem, se aprende. Que o crime não é pra ninguém. O que passei, isso não quero. Nunca mais. Das consequências que vem, se aprende. Que o crime não é pra ninguém. O que passei, isso não quero. Na minha vida, nunca mais. As lágrimas dos meus olhos entristecido caía e escorria sobre o meu filho recém-nascido. Debaixo da tempestade, pra mim ainda era cedo. Largada a vida bandida, correria os parceiro. Refém do descaso, salário escasso não. Nem pensava que o pouco era muito com o senhor ladrão. Mas Deus ensina, permitiu de ruim. Na madrugada acordei, alguém ligou pra mim. Aí parceiro, a mão de Deus pesou um pedaço de mim. Talvez ele levou. Minha mulher acabou de dar à luz. A criança com problema grave, irmão, é só Jesus. Calma parceiro, fica na fé, tô indo aí. Do que vale os corre louco, se é sempre assim. Aí irmão, voto com Deus não é em vão. A mão de Deus é grande, o moleque tá firmão. Percebi, já tava vendo um pouco brilhando a luz no fim do meu túnel se aproximando. Era um aviso, toda a desgraça que eu via. Enquanto é tempo, demorou, vou me jogar dessa vida. Antes que os anos de cadeia me abraçam ao redor do meu caixão. Minha mãe desesperada, a vida sem sentido. Que é isso? Falta algo, pra completar esse vazio dentro de mim. Sentado na cadeira, as palavras pregadas no púlpito falou comigo, é disso que eu preciso. Deus existe mesmo, eu sei, tá me chamando no caminho que leva a vida, quer me ver caminhando. O rumo da história foi mudado, lembranças do meu êxodo, seja Deus louvado. Lembranças do meu êxodo, seja Deus louvado. Das consequências que vem, se aprende. Do crime não é pra ninguém. O que passei, isso não quero. Nunca mais. Das consequências que vem, se aprende. Do crime não é pra ninguém. O que passei, isso não quero. Na minha vida nunca mais.